escolhes tu, ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Com a portuguesa, que iniciamos a emissão 83 de Escolhes Tu ou Escolho Eu. Foi precisamente com esta música que, curiosamente, encerramos a emissão número 1. Recordas, Carlos Bonaparte, bom dia para todos os nossos ouvintes. Bom dia, quer dizer, neste caso já será mais boa bom tarde. Bom dia, para nós é bom dia. Já estávamos a começar tão bem e já começas mal. Não, mas estou a falar, mas pronto. Mas sim, de facto, recordo-me perfeitamente, foi a edição número 1, aliás, foi a única em que tivemos não 6, mas sim 7 intervenções, porque, enfim, quando dissemos que íamos embora, voltamos depois para trazer a portuguesa, e isto na altura, já agora diga-se porquê, porque foi no dia 5 de outubro de 2010. Exatamente. Já posso? Pá. Já. Foi com a portuguesa que iniciamos, isto não é nenhuma das escolhas de hoje, mas sim porque, anteontem, porque estamos a gravar sexta-feira, 27 de Abril, no dia 25 de Abril estive numa sessão solene no local e no final a Van Farra presente tocou o hino nacional. E é nesses momentos em que vem o orgulho, a emoção de ser português. E de repente eu pus-me a olhar para o teto, ixi, que música bonita, e pensei, não na quarta, mas neste momento, agora das 2 minutos segundos, que, em duas quartas-feiras seguidas, ouvi os dois hinos. Primeiro da família e depois do nacional. Mas é curioso que emociono-me e orgulho mais com o hino português. Eu não sei o que aconteceu já há muito tempo, talvez que não ouvi o hino, assim, de repente. E de repente a fanfarra começa a tocar. E todo apostos, todo de pé e todo com garra, com respeito e com honestidade. Isto porque celebrou-se os 38 anos do 25 de Abril. Que, com certeza, o objetivo dos Capitães de Abril não era culminar nisto. Na sua pergunta, esteja a confundir a situação atual com aquela que é proposta. É exatamente onde estamos, Sr. Deputado. Quando se dá a circunstância de o Programa Especial de Revitalização. Muito bem, muito bem. A verdade é que dois dias depois de uma cerimónia de exaltação de Portugal, eu ponho-me a ouvir o Parlamento e então um diz, Passos Coelho coça a cabeça. António José Seguro levantou-se. António José Seguro sentou-se. Não, Sr. Primeiro-Ministro, eu lembro do que você disse quando aquele rapaz, coitadinho, lhe perguntou. Você disse, não vou tirar os subsídios. E pronto, andamos neste circo todas as semanas. Não é verdade, Carlos Bonaparte? É verdade, é verdade. Sabes que hoje é daquelas poucas edições em que eu acho que vou falar de sério de princípio ao fim. O quê? Acho que é das poucas edições em que eu vou falar sério de princípio ao fim. Ah. Mas, de facto, é verdade. É deprimente ouvirmos os discursos e as conversas dos nossos políticos dentro, mas, e sobretudo dentro do Parlamento, porque eles sabem se comportar melhor cá fora do que lá dentro. Já sei que na casa de cada um, não é? Nós comportamos sempre de uma forma mais descontraída, não é? E até às vezes mais despreocupada. A verdade é que eles sabem que estão a ser filmados, não é à toa que existe o canal do Parlamento, não é à toa que os canais televisivos têm autorização, creio que é só o serviço público, mas não, assim que também transmite, não é? Ou é RTP Informação. O quê? Que transmite o Parlamento. RTP e o canal. Não, os canais todos, RTP e o canal do Parlamento mesmo, o RTP. Exato. Pronto, e então. Quer dizer, eles sabem que estão a ser filmados, não é? Isto é uma espécie de Big Brother parlamentar. E portanto tinham de... E já para não falar que esta não é a casa deles, esta é a casa de todos nós. E portanto eles têm que se comportar ali como adultos, não é? Não como crianças. Que estão simplesmente a ter uma conversa e a ter um momento de protagonismo em que aparecem na televisão. Mas tudo bem. Fala lá o teu resumo da semana ou vamos passar à frente? Olha, eu gostaria muito de fazer o meu resumo da semana. Então faz. Mas hoje vou ser mesmo muito resumido porque o assunto do dia de hoje é sério. Pronto. Ah, é? É. Não sei porquê. Combinámos isso? Não me lembro. Não combinámos. Mas é, para mim pode ser sério, para ti pode ser brincar. Ah, está bem. Mas digamos, hoje como és tu que escolhes, és tu que conduzes o ritmo do programa. Mas dizia eu então que... Bom, foi uma semana interessantíssima, sabes? Olha, vou-te dizer em termos pessoais, a ti e todos os ouvintes. Em termos pessoais, reencontrar algumas pessoas. Para mim o Facebook continua a ser uma ferramenta realmente interessante. Quando bem utilizada. Continua a ser uma ferramenta bem utilizada. Aliás, bastante interessante quando bem utilizada. O que é raro ainda assim. Ah, é raro. Cada vez menos, vá. Mas ainda não é assim tão raro quanto isso. Cada vez menos. De todas formas, uma foi interessante. Olha, foi também uma semana marcada pelo regresso. Isto acho que posso dizer, porque acho que é importante para a cidade do Porto. Ou pelo menos para a cidade de Vila Nova de Gaia, para já. Que é o ressurgimento da Rádio Placar. Não sei se conheci, não sei se sabias. Que a Rádio Placar regressou nesta quarta-feira. Já tinhas avisado. Pronto. Foi um regresso. Já te ouvia falar. Foi interessante. Falas bem na rádio. É... Nunca tinha te ouvido falar na rádio. Pois é, agora é outra maturidade, não é? Agora também. Eu quando fui lá em 2003 tinha outro medo, não é? Mas em 2007, quando vi perante as câmaras, já tinha outro medo, não é? Agora... Puxei da parte do... Então você não acreditava que as pessoas, pelo menos, tivessem um bom senso e fizessem tudo para você fazer o curso? Estávamos em 2005, ainda acreditava no Pai Natal. Foi. É verdade. Esta foi também uma semana em que ficamos todos marcados, Antena Web ficou marcada. Porque lançamos o primeiro passatempo, é verdade, ontem à noite, isto porque estamos a gravar sexta-feira de manhã, não é? Mas o que foi lançado ontem, vamos ver como é que vai correr. O grupo musical Santa Cruz está a par da situação, não é? E é também uma mudança na Antena Web. Foi uma semana em que se consumou a mudança na Antena Web, e por isso também é a minha opção de fazer então o resumo. Porque mudamos de atitude, estamos mais próximos dos ouvintes nas redes sociais, nomeadamente no Facebook. Fui ver na página, portanto, fui ver no nosso blog, descobri que temos 1600 visualizações, o que me parece muito bom. Apesar de cá está. 1500 foram minhas. 1600. 1500 foram minhas. Acho que continua-se interessante. E não deixa de ser curioso, porque nós temos 1600 visualizações, ou seja, não vi post a post, mas de todas formas temos um seguidor, não é? Temos. Acho que são. 47 posts, ou seja, aqui em média há mais de 20 pessoas a verem cada publicação nossa, em média, não é? Ainda que o número de comentários seja sempre zero e ainda que, digamos, haja apenas um seguidor do nosso blog. Gostei destas estatísticas, porque nessa imensidão das visualizações é bom, não é? É bom, parece-me que sim. Mais que nós não publicitamos assim tanto o nosso blog. E portanto fico mesmo contente porque a nossa aproximação ao público nas redes sociais está-se positiva. Foi uma semana que foi marcada pela mudança de atitude da Antena Web. Não sei se foste dando conta das novidades da programação, do Rádio Alegria. Não vi. Pronto. Acaba o Rádio à Tarde, estreia o Rádio Alegria. Retoma o de par em par, como já tínhamos conversado na semana passada. Retoma o de par em par. E, portanto, é uma fase diferente da Antena Web, em que, sinceramente, eu acho que vamos ter muitas coisas boas a acontecer. Vai ser bom. E então foi uma semana em que se consumaram todas estas mudanças. Foi uma semana muito interessante, em muitos aspectos. Foi uma semana em que eu, cada vez que acordei, senti um prazer enorme estar vivo. Eu não sei se tu testes. É lá, isso é bom. É, eu não sei se testes. Eu sempre gostei, quer dizer, desde 2010 sempre fui gostando de estar vivo. Mas esta semana em particular gostei muito, sabes? Gostei muito. E tive aí momentos, sobretudo na rede social, no Facebook, e tive aí momentos de verdadeira euforia Quem vai ao meu Facebook, não tem problema nenhum em dizer qual é que é, quem vai ao meu Facebook vai lá ver algumas coisas interessantes, como uma vontade enorme em ser pai, por exemplo. É lá! Como o Raios. Não contes comigo. Como o Raios, lá estão eles outra vez. Com a história da anti-pirataria, eu sou contra a pirataria, mas de livre acesso à música, isto à frente de editoras e artistas, mas pronto, não é grave. Não sei se estás contando também ali de uma coisa curiosa, de uma nova peça de mobiliário, porque assim, ela está ali, já lá estava antes, mas agora num local diferente. Ali o meu rádio. Ah, eu o meu rádio CD. Uma peça de mobiliário, coisa. É a mesma coisa, um novo adereço. Eletrodoméstico. Ah, está bem. Sabes porquê que se chama eletrodoméstico? Mais horas não ia. Porquê? Liga-se à eletricidade e depois te dizes, liga-te. E ele liga-se. Toca música. E ele toca música. Muda a estação. E ele muda. É doméstico. É bem domesticado. Eu quando mudo para a placar, ele fica lá na placar. Muda ainda bem que ele disse que ia falar a sério. De início ao fim. Não muda de estação. Já viste se eu agora dissesse, ah, muda para a placar. Eu mudava, não é? Ele mudava, há de chegar o tempo que vai ser assim. E de repente, quando por mim já estava a ouvir a antena 1, que fica lá ao lado, não é? 95, 97. Não podia, não é? Era mal domesticado. Mas ainda há uma 96.1. Ah, já? Ah, não sei qual, mas sei que há. Já ouvi. Ah, não sabia. Eu só havia 96.7 e 95.5. Mas há meio uma. Mais. Não, há muito. Só. Pronto, e então, pronto, foi uma semana bastante interessante. Pronto, foi muito positiva. Também foi uma semana muito trabalhosa, é um facto. Mas foi uma semana muito positiva. E pronto, estou muito feliz, estou muito contente. Estás feliz e contente. Pronto, e é esse o meu resumo da semana. Muito bem. Nós hoje, não há que enganar, nas minhas três escolhas, vai haver um tema comum. Pela primeira vez vamos ter uma emissão dedicada ao Festival da Canção. Não é porque que o festival seja hoje ou amanhã, aliás, o Festival Eurovisão 2012, é num dia que nos é familiar, 26 de maio. 26 de maio, é verdade. É verdade. Mas nesse dia, uma das músicas, uma das minhas escolhas já é certa, por isso não... as três escolhas de hoje não iriam ser apropriadas para o dia 26 de maio. Portanto, antes que alguém morda o cão, vamos... Ah, e a meia-final é dia 24 de maio. A segunda. Este ano... Olha, desculpa, só parênteses. Por falar em meia-final, fez na hora de uma coisa. Que já reparaste? Foi à vida. Não, numa coisa muito curiosa. Ah, então e não é... Nem Real Madrid nem Barcelona chegaram lá. Pois é. Tanta coisa. O Barcelona e o Real Madrid são os maiores, são os maiores. O Bayern, sim. O Chelsea, não. Bom. Mas o Bayern é para ser campeão. Caraças. Tem que ser agora. Caraças. Eu quero que seja o Chelsea. Fogo. Ao menos sempre fomos eliminados pelos campeões. Cambada de... Só o que eles fizeram ao Vilas Boas. Eu até gostava daquela equipa. Mas pronto. Continuando. Este ano, o Festival da Eurovisão vai ser num país... Para mim não faz parte da Europa, mas... Está, mas faz parte, é boa. É um país multicontinental. Tanto está na Ásia... Faz parte está... da Euroásia. Euroásia, é isso. É como a Turquia, que está dividida ali em coisas. Sim. Baku, capital do Azerbaijão, vai receber o Festival da Eurovisão. Nós, para já, vamos recuar até 1976. Não à Eurovisão, para já. Mais à frente vamos sim à Eurovisão. Vamos... Hoje é só de 30 anos para trás. Para já, há 36 anos, pouco depois, 25 de Abril, tivemos um festival da canção, RTB, Rádio e Televisão Portuguesa, com 8 canções. No 8º lugar, ficou Maria Criada, Maria Senhora. 3,58% dos votos. A canção... Olha, hoje é que vemos a canção número 6. 7º lugar, canção número 1. Título, Onde é que tu moras? Votação, 4,7%. 6º lugar, canção número 2. Para mim, uma das melhores músicas em português e ficou no antepenúltimo lugar neste festival. Canção número 2, Estrela da Tarde, 9,29%. 5º lugar, a canção número 3, Os Lobos e Ninguém, 9,84% dos votos. No 4º, canção número 7, Cantiga de M.A.I.O., de Maio. 10,13%. Chegamos ao pódio no Urban Top 20. Em 3º lugar, canção número 5 no teu poema, 13,24%. E no 2º, Novo Fado Alegre, com 23,97% dos votos. Isto no 2º lugar. O 1º lugar, com 25,25%. Ai, giro. Coisa minha dada a duplicar. Ficou uma música que vamos já escutar. Qual é? E vamos já ouvir, e vai já seguir-se o motivo com o qual eu escolhi esta melodia. Se calhar vais ter que ter um bocadinho mais alto para ouvir. Em 1976, a RTP optou por um modelo diferente para o evento. Entregou todas as canções finalistas a um só intérprete, Carlos do Carmo, e abriu a votação aos telespectadores. Acabou por se gerar uma espécie de combate partidário em torno das canções, ganhando Uma Flor de Verde Pinho, escrita por dois dirigentes socialistas, Manuel Alegre e José Niza. Primeiro, as 8 canções, eu não disse o intérprete de propósito, porque todas as canções foram cantadas pelo mesmo senhor. O que é que tu achas disso, Carlos Bonaparte? Olha, achei que foi um formato curioso e teve o seu sentido, embora não funcionava. Curioso e o seu sentido, porquê? A parte de não funcionar, eu concordo. Não, tem esse sentido porque dizem eles que a ideia deles é que não era avaliar a interpretação, digamos, olha, não era digamos, avaliar o intérprete, mas sim a interpretação. Não é? E portanto, ou seja, tudo menos o intérprete. Ou seja, o intérprete era uma peça secundária, só estava ali mesmo para interpretar, não para ter nenhum protagonismo, não para ter. Pronto. E então, para que não houvesse tanta questão, digamos, por exemplo, se fosse o fulano A, cantaria melhor do que se fosse o fulano B, não é? Então, por exemplo, imagina este cenário, eu canto uma música que tu escreveste, ok, perdeste o Festival da Eurovisão, ou da RTP, porque se fosse o outro, que era para cantar, mas não cantou, por exemplo, não é? Se fosse outro que era para cantar, mas não cantou, se calhar ele teria ganho. Então aqui fechou-se então apenas a um artista e estava a questão resolvida. Aqui a questão era tudo menos o intérprete. Intérprete. Fazia o seu sentido, apesar de tudo fazer. Só que não é. Eu não concordo com um formato assim. Mas não esquecer que ainda estávamos no pré, que estávamos naquele período que as pessoas. Eu acho que nem os próprios dirigentes sabiam o que é que andavam a fazer. O que é que ganhou em 75, festival? Em 75, ora. O senhor Paulo Carvalho e antes do Carlos Carmo foi o. Pois, eu sei que foi um nome pouco discreto. Em 77 foram os amigos. Já vamos lá. Em 75 foram. Ai, que eu sabia isto tudo de cor. Ai, a minha cabeça que já não é o que era. Eu por acaso não sabia tudo de cor, mas sabia grande parte deles. E o 75 também sabia. 78 foi o Gemini. Pois foi. E então, o 75 foi o. Não foi o Sérgio Borges? Não, isso foi o Sérgio Borges, foi em 70. Foi quando já foi, foi antes, já foi antes. Pois foi, tem razão. Em 1979 foi Miguel Bravo. Primeiro vencedor após o 25 de Abril. Devíamos saber isto, ou o Sr. Locutores. O primeiro vencedor após o 25 de Abril. Ah, pois. Vai ao Google. Pois vejo. O segundo aspecto, o terceiro vou falar na terceira intervenção, é a votação aberta ao público. Ainda bem, e de referir que os excertos vamos ouvir é mais uma vez o programa Estranha Forma de Vida, que em relação à música portuguesa, pelo menos. Retrato, a história da música portuguesa é melhor que anda aí. Ora, são 11 horas. São 11 horas da manhã, Portugal Continental na Madeira, menos uma nos Açores. E a votação aberta ao público, que eu pensei que tivesse sido uma coisa recente, desta década de 2000, afinal, a primeira vez já foi em 1976. Ah, foi. Mas eu não sabia, pensei que fosse umas modernices aqui do pessoal. Outra coisa que eu acho mal, porque o público. Nós sabemos lá se do outro lado só estão empregadas de limpeza, não estou a dizer que são burras, mas as pessoas que não entendem nada disto. Pois, não sei. A telefonar hoje em dia na internet, não é como é que é. Bom. Não sei, a verdade, deixa só fazer um parênteses, a minha opinião também. A verdade é que é o público que ouve a música, não é? Não é o júri que a ouve. Se bem que aqui, como é sempre o mesmo intérprete, a votação de público nem estava muito mal. Mas, por exemplo, nos dias que correm, basta um dos intérpretes ter uma família de 50 mil pessoas, ou então ligar aos amigos todos. E ligam os amigos todos, não pela qualidade, mas por serem amigos e família. Pronto. Mas cá está, também por aí faz o seu sentido. Não. Uma pessoa que tem mais amigos ganha o festival? Não, não é isso. Como era o mesmo intérprete. Ah, nesse caso, sim. Pois. Mas pronto. A luta política, bem presente nesta edição de 1976. Trouxe músicas bonitas, eu até, para mim, até ouvi a Estrela da Tarde, tinha ganho a Estrela da Tarde, mas paciência. Flor de Verde Pinho, ou uma Flor de Verde Pinho, é uma Flor de Verde Pinho. Ah, falar em títulos. Já disseste as janeiras. Bem. Como? A música dos Cranberries não é Animal, eu fui atrás de Animal Instinct, o instinto animal. Não é só o Animal. É da semana passada. Bom, nós vamos. Não está entre parênteses? Não. Nós vamos ouvir uma canção Harmoniosa, vencedora do festival da RTP da Grande Edição de 1976 com 25,25% dos votos e que representa a mudança que, para mim, foi uma palhaçada. Que foi a partir daí que foi a primeira vez que se abriu a votação ao público. E hoje em dia estamos no que estamos, que usamos recordar o festival que foi este ano. Vamos ouvir Cans. Agora é que se fica. Diz tu que é a canção número 8. Foi mesmo a última. A última foi... Os últimos são os primeiros. Diz aí, canção número 8. Ah, já vi que andas a ver os três avisos. Canção número 8. Ando a ver o quê? Os três avisos. Canção número 8. Intérprete. Carlos do Carmo. Título. Uma flor de verpinho. Votação. Votação. 25,25% dos votos. Primeiro lugar. Eu podia chamar-te pátria minha, dar-te o mais lindo nome português, podia dar-te um nome de rainha, que este amor é de Pedro por Inês. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio, como dizer um coração fora do peito. Meu amor, transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo, que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras, nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Não há barco, nem trigo, não há trevo. Não há palavras para dizer esta canção. Gostar de ti é um poema que não escrevo. Que há um rio sem leito e eu sem coração. Mas não há forma, não há verso, não há leito para este fogo, amor, para este rio. Como dizer um coração fora do peito. Meu amor, transbordou eu sem navio. Gostar de ti é um poema que não digo. Que não há taça, amor, para este vinho. Não há guitarras, nem cantar de amigo. Não há flor, não há flor de verde pinho. Ora, de volta, caros ouvintes. Ora, ora. Cá está um. Nós vamos... disseste que aqui ser anterior, ou seja, que ser, digamos, de 30 anos para trás, não é? Para já foram 36. No meu, o meu mínimo é 30, que é o último. Ora, deixa-me cá fazer contas. Sim, no meu também, pronto, não é 30, é 33, mas pronto, também dá. Escolhi uma música de 1979. Também participou no festival RTP da Canção, mas não venceu. Eu não sei a pontuação da música, mas não venceu. Vamos já ver, tem que continuar. Então, para dar margem, pronto, eu vou já dizer o nome da música, assim, pronto. É o Zé Brasileiro Português de Braga. Sabes a maneira português de Braca, que vem também naquele CD do coisa. Exatamente. Esta música participou no festival RTP da Canção 1979. E eu lembro-me na altura. Está decidido. Não, agora não sei. Que houve uma certa... Quem é que apresentou? Fiário Gouveia e Manuela Matos. Ficou a saber, dos impossíveis. Eu lembro que houve umas certas quesílias, digamos assim, pelas semelhanças das músicas de Alexandra e de Manuela Bravo. Devo-te dizer, estás um... canção número 15. O que é isto? Ah, isto é só a final. O coisa não chegou à final. O Zé Brasileiro Português Braga. Tem que ir atrás. Sim, continua. Pronto, mas houve na altura... Não sabia que tinha havido... Houve 3 meias finais. Foi. Fantástico. É coisas antigas. Sobe, sobe, balão, sobe. É, exatamente. E a música? E então houve umas certas quesilha, não é bem assim, não é bem a seu termo, mas assim um certo zoom-zoom. À conta da semelhança das duas músicas, eu não sei se o intérprete, se o compositor foi o mesmo, mas o que é certo é que realmente só quando eu li isso é que prestei atenção e realmente as duas músicas têm muitas parecenças. Mas entre o Zé Brasileiro e o Sol? Sim. Não sei. Quarto lugar na segunda meia final. Passavam três, ficou em quarto. Até se reparares. Não passavam um só. Sim. Pronto, ok. Há muitas. Como é que eu posso dizer? Há muitas presenças em termos rítmicos, em termos instrumentais. Naquela parte, ou naquela. Pronto. Olha a Alexandra. E eu na altura, quando vi. E assim, já conhecia esta música, não é? Eu ia para a escola e ouvir esta música na rádio. E pensei, mas qual é que é o mal? Na altura eu não tinha pensado nisto, mas qual é que é o mal? Quando disse, mas qual é que é o mal delas terem músicas parecidas? Até a voz é mais ou menos parecida. Ah, nota-se a diferença. Eu consigo perceber qual é que é a Manuela Bravo e a Alexandra. Mas tem as suas presenças. E pronto. E achei interessante esta música. Ou esta quesilha, digamos assim, entre as duas melodias. Ou entre as duas artistas. Escolhi esta música também por outro motivo. Mais uma vez, reporta-me à minha infância. Duarte Mendes, em 75. Exatamente, depois foi isso. Madrugada. Com os grandes momentos da Antena 1, havia um programa de manhã, na Antena 1, em 92, 93, que eu não sei quem é que apresentava, mas eu gostava tanto daquele programa, daquele animador. Eu chegava ao ponto... Mas na Antena quê? Na Antena 1. Eu chegava ao ponto... Quando? 92, 93. Que horas? Ah, acho que era entre as 7 e as 10. O programa acabava às 10. Não sabes o nome? Não. Não. Pois, inclusive eu lembro-me... De chegar à sala e pedir à professora para que, baixinho, continuasse a ouvir o programa, que gostava só daquele homem a falar e das músicas que ele punha, gostava. Pronto. E uma das músicas que ele colocou na altura foi precisamente esta, o Zé Brasileiro Português de Braga. Achei interessante. E pronto, cá está isso, reporta-me aos meus tempos de infância, corresponde ao teu género musical e ao evento, não é? Que é o festival RTP. Este é mais animado. Acabou de ver assim. Sim, mas assim, pronto, tem a sua... Em termos instrumentais tem as suas semelhanças. Em termos rítmicos nem tanto, mas tem as suas... Em termos instrumentais... Não. Pronto, que é para não ficar tão mal. Eu faço conta que acredito. Pronto, e então... não, mas tem mais a ver com o evento e tem a ver com uma coisa que eu acho muito curiosa. Então, mas justifica-se, não é? Desde o início que dizemos, o ideal é responder no ritmo, mas também se responder ao tema. Exato. Ou à história de vida, neste caso, ao tema. E depois, eu também escolhi esta música por um motivo. Porque queres ir a Braga? Não, porque... Queres ir ao Brasil? Também não. Queres ir a Portugal? Sim, pode ser. Exatamente, tu és Zé Zéguinho. Não, mas há um outro motivo. Tu has de andar para trás. Também. Não sei se já fiz essas experiências. Essas experiências no festival RTP da Canção. Mas has de reparar. Tantas músicas e tantos nomes que nós não sabíamos que passaram por lá. Sim, sim. Acabou de me acontecer isso. Jorge Palma, em 75, não sabia que tinha estado no festival. Pois, e são nomes, não é? E são nomes que nós bem conhecemos e que pensamos, eu não sei se é isso que te ocorre, mas a mim ocorre-me. Talvez muito por influência, digamos, do panorama atual do Festival da RTP da Canção, que é, este artista era grande demais para querer ir ao Festival da RTP da Canção. Não, eu nunca penso assim, porque eu acho que continua, quer dizer, hoje em dia, mas continuo a achar que o festival, ele se fosse ao festival, ficava contente, parece. Mas mesmo os meus cantores preferidos e já públicos, se fossem ao festival, não ficava contente na mesma. Pronto, mas percebes a ideia? Tipo, eu não estou a ver agora, apesar de já ter ido antes. Sim. Eu não estou a ver um Tony Carreira a ir ao festival RTP da Canção. Já foi, como está a tudo. Nem pode, só podem ir lá originais. Ah, pois é. Que não dizem-me que eu fui buscar. Mas, por exemplo, eu não sei se ela já alguma vez foi ou não, mas eu não estou a ver Mafalda Veiga. Ah, queres subir? Não, está fixe. Eu não estou a ver, por exemplo, a Mafalda Veiga, por exemplo, a ir ao festival. Ou a Marisa. Quando tiverem... Olha o que aconteceu com a Nuxa e com a Micaela. Não, quem é que foi lá no ano passado, há dois anos? Ah, foi a Cláudia Isabel. A Cláudia Isabel. Quando começam a... Se começarem a descer, vai ver se não vão. Para tentar outra vez. Pois, cá está. Mas porque aí já não são grandes demais para querer ir ao Festival da RTP da Canção. Ah, mas a Mafalda Veiga não desce, que ela tem qualidade. Nunca se sabe. Isto com a crise que estamos. Não, em termos musicais... Bom, é, Cris, estamos hoje de manhã a ouvir para aqui, ouvi, em Espanha, 5 milhões e 600 mil no desemprego. Ainda nos queixamos de nós. É quase metade, é mais metade da população portuguesa. Claro que eles lá são mais, mas claro, a porcentagem é maior. Muito mas era também, tem mais positivismo do que nós. Ora, está. E não ontem meteram duas equipas na final da Liga Europa. Mas foi Valência? Atlético Madrid. Atlético Atlético no final. Que giro. Ganhar o Atlético de Lisboa. Da tapadinha. Exatamente. Qual? Aquele que arrumou o Porto? Ai, não. É Atlético Futebol Clube, não é? Tu é que sabes os nomes. Não, é Atlético Clube de Portugal. Ah, pois é. Tem razão. Continua. Não são grandes mais, já são grandes mais. Mas já não são grandes mais. E a Alexandra é um desses exemplos. Porque a Alexandra... Eu quando vi esta música pensei... Olha, é assim. Manuela Bravo... Eu um pouco mais ouvi falar dela do que no festival, não é? É a grande referência. A Alexandra passou bem sem ser distinguida como pessoa que passou pelo festival. Pronto, também é verdade que não sequer chegou à final. Mas esta música, o Zé Brasileiro Português de Braga, é um sucesso tão grande como aquela que venceu. E isto não estava na altura previsto, mas vai de encontro aquilo que a gente falou há pouco, que é o público. É o público que decide, não é? É o público que decide. Ok, neste caso que também decidiu e decidiu que aquela música ia ficar por ali. Mas é o público que decide, portanto, esta música, que nem sequer chegou à final, teve o mesmo sucesso, em termos gerais, né? teve o mesmo sucesso que a Maria Manuela Bravo. Não é Maria Manuela, peço desculpa. Que a Manuela Bravo. Na altura não, porque foi vencedora, não é? Mas com o passar do tempo, viu-se, o público gostou tanto de uma como de outra. Mas hoje não é assim. Hoje falar de Zé Brasileiro em Português de Braga, a maioria não sabe o que é, mas se o pessoal balançou, vai e já começam logo a cantar. Exatamente, pois é isso. Mas também. Ai, eu lembro que Maria Manuela. Ai, Maria! Ai, Maria! Deixa-me ir à tua padaria. Mal cai a noite, ainda mal continua. Pronto, e então, escolhi esta música mesmo por estes motivos, pronto. Onde faz uma experiência interessante que é voltar atrás. Eu ainda tenho um sonho no Estrela da Visão que é fazer. Portanto, passar todas as músicas do festival RTP da Canção, desde 64 até ao presente. Tinhas programa para 2 anos, lá lá. Tinhas programa para 2 anos. Para 2 não. Lá. Olha que nem sequer chegar para 1, mas sim para 1, mais ou menos. Na pessoa foram 44, não é? Não é meia hora cada programa. Onde é que tu é meia hora metido os festivais todos? Em cada... Ah, não, desculpa, não é o festival todo. É. Tipo, os 6 primeiros classificados da música portuguesa. De cada festival. Então, como tu. Como tu. Prova de 45, como tu. Como tu. Ah, pois. Não, 45. Porque até para o ano, não é? Se fosse para o ano já tínhamos a apanhar os vencedores. Em que ano é que estamos? 2012. Sim, então são 44 festivais. Eu acho que foi 47. Se calhar foi 47. Ou 49. Não. Ou 47. Ou 48. Então estamos em 2012. Não, mas... já, se não houve um ano falhou. Se não falhou, já foi o que o outro já disse. Houve alguns anos em que não houve. Ah, então pronto, já deve ir para em 47. Não, mas eu acho que em 44, porque eu acho que, olha, houve um ano em que Portugal não participou. Foi em 2002. Foi o único ano em que Portugal não participou. Ou 2001, 2002. Não, houve anos em que não houve festival, pois foi. Quando a Luciana foi, quando a Rita Guerra foi, quando as Non-Stop foram, acho que isso também não foi no festival. Foi, isso aí foi no festival. Pronto, não interessa. Vamos à emissão 915. Pronto, e então, porque de facto é interessantíssimo ver o número de artistas que já passaram e que nós achamos que são grandes demais, não é? Para lá. E de repente vemos lá a competir com outros nomes que ficaram para trás, não é? Lógico, nem todos podem ficar no presente. Mas é isso. E também. Em homenagem ao novo programa da Antena Web, que se chama Saudade, e que vai trazer estas musiquinhas bonitas que nós temos saudades de ouvir. Só portuguesas. Muito bem. Pronto. Foi por estes motivos que escolhi a música que vamos então ouvir agora. Ok. Canção número 2. Faz conta. 2. Intérprete. Alexandra. Título. Zé Brasileiro. Português de Braga. Ah, também tem isso? Tem. Zé Brasileiro, Português de Braga. Orquestração. Nuno Grassmann. Zé Brasileiro, Português de Braga, sapola no medo e o navio aos pés. Perdeste o que foste, ganhaste o que és, por comer mais cedo o sal das marés. Zé Brasileiro, Português de Braga, fugindo para longe das saias da mãe. Em Copacabana e outras avenidas, comias tristeza nas noites perdidas. Tinhas nós e beira as portas de casa, falando das vinhas e da água ardente. E no horizonte te guarda a semente, e na alma é fruto com tudo que sente. Zé, que dividiste o tempo de ser o tempo que é mesmo a coragem de ver. Que o céu é redondo e o mar é profundo. Zé Brasileiro, Português de Braga, Português do mundo. Zé Brasileiro, Português de Braga, sacola no medo e o navio aos pés. Perdeste o que foste, ganhaste o que és, por comeres mais cedo o sal das marés. Zé Brasileiro, Português de Braga, fugindo para longe das saias da mãe. Em Copacabana e outras avenidas, comias tristeza nas noites perdidas. Vinhas na algibeira às tardes de casa, falando das vinhas e da água ardente. E no horizonte te guarda a semente, e na alma é fruto com tudo que sente. Zé, que dividiste o tempo de ser o tempo que é mesmo coragem. Estamos de volta depois de 3 minutos de ausência. As músicas na altura já deviam ter 3 minutos de limite, não é? A partir de 78, sim. Ah, e até aí não? Até aí não, até 3 minutos e meio. E meio? Sim. Só que depois começaram a ser mais países a participar e as influências horárias também foram cada vez maiores. Eu gostava do... Oi, céu! Continuando. Eu digo também, mas acho que fomos os únicos que gostamos, sabes? Porque nós entramos em grande com pontuação zero. Ai, não lá fora. Mas isso. Por acaso nem vi em que lugar ficaram. Ficou a foda ver pim, mas mais vale não ver que é para não passarmos vergonhas. Apanha no último. Ora bem, segue-se o festival RTP da canção. Eu admirei-me no teu resumo da semana não falar de João Miguel Portas, que devia ser um homem muito admirável, pelo menos. É o político que não admira. Ah, é, mas gostavas de Paulo Portas. O irmão, para mim, é melhor do que ele. Está bem. Pois, gostava. Era. Dizes bem, gostava. Mas a partir do momento que ele se viu a subir ao poder, subiu-lhe a importância à cabeça, passou de... Mas o Miguel Portas, não. Passou estavam de... lá fora. Estava a mamar mais. Passou de bestial da besta. Está bem. Pronto. Tenho que aprender enquanto posso dizer isto, não é? Depois com censura. Nós falamos 25 de Abril e esqueci-me de contar uma coisa. Diz-me. Tu lembras-te da famosa gravação do Fogo na Minha Cadeira? Viva a liberdade. Abaixo de foi de referente à noite de 24 de Abril, certo? Certo. E lembras quando chegámos cá em baixo, depois o meu pai... A minha mãe estava a falar abaixo, viva a liberdade, porque o meu pai dizia que podia sair o vizinho da casa, lá o nosso vizinho, cabo fora com a espingarda na mão, quem são os funcionários? Não creio. Pronto. Esse vizinho morreu no dia 24 de Abril. Ah, coisa do caralho. Ah, visto? O que eu me pus a pensar? Hã? É verdade. Nós fizemos aquele de referente à noite 24, falámos de um e ele morre no dia 24 de abril. Isto é assim. A vida. Há coisas. Coisas. Agora, morreu no dia em que morreu a ditadura. Morreu no dia em que morreu Miguel Portas. Mas não era um bocado distintos na orientação política. Porquê é que isto tem versão A? Versão A, sabes o que é isto? Ah! Já sei qual é. Já sei qual é. Já sei qual é. Já sei qual é. Em 77, não é? Pois. Pois é, sabes que houve um formato interessante neste festival. Que vamos ouvir agora. Se em 76 só havia um intérprete para cada música, em 77 havia dois. Por exemplo, a música que conheceu... Ah, pois, o Gemini e os Amigos. Exatamente. Aliás, as duas versões são conhecidas, que é uma coisa curiosa. As duas versões... Foi por aí que eu cheguei lá, sabes? Rita Limão, já passou aqui. Sabe, quem é que fez a outra versão? Cara Coroa. Era o João Branco e a... Ai, está aqui a cara dela e o nome dela. Sim, pronto. Sabes que por acaso foi por aí que eu cheguei, porque é assim... Engraçado, quando vi aquela voz característica... Portugal é razão... Logo um dia morreu meu irmão. E eu pensei, isto é o Gemini. Mas a música original era Portugal é Rosa. O Paulo Carvalho. Fui à página ver quem tinha cantado. Então quer dizer, houve 14 canções na final. 7 a dobrar. Sim. Porque, pronto, esta também cá está. Foram de 8 para 80, não é? Também não era preciso tanto. Também é um método que não resultava, como é lógico. Mas foi mais um método interessante que foi encontrado para descobrirmos o vencedor. Eu aqui não vou dizer os todos, que eles foram 14 e não me apetece estar a dizer todos. Mas posso dizer as 7 músicas, que foram canção número 2, canção 100 graus, a 3, a flor e o fruto, a 4, o que custar, a 5, Rita Limão, a 6, férias e a 7, fim de estação. O terceiro lugar foi precisamente fim de estação na versão B. Isto é uma coisa muito esquisita. Porque... A versão B de fim de estação ficou no terceiro lugar pela voz dos Bricabrac. No segundo posto, na vice-liderança, Rita Limão dos Green Windows, que já passou aqui no escolho eu. Só por curiosidade, a outra versão ficou em 8º lugar. Lá com os Coral ou Coroa. E eu não sei o nome desta mulher. Sei, mas agora não me lembro. Ah, isso é a música do... da Adriana. Exatamente. Ora bem, agora vou tirar um e o Pio ao seu espetáculo. Pio! Vamos ouvir. Sabes que ontem cantavam no Facebook uma música muito gira que era e o Pintinho o Pio e o Supertinho Chau e o Pintinho o Pio. Vamos ouvir novamente o Estranha Forma de Vida, desta vez referente ao Festival de 1977. Portugal foi a razão, porque um dia... Em 1977, Portugal no Coração, da autoria de José Carlos Ari dos Santos e Fernando Tordo, foi vista como uma resposta do setor mais próximo do Partido Comunista, que, com 62.844 votos populares, não deu abertura à concorrência. 62.844 votos. O segundo lugar teve 56 mil, só para comparação, e o terceiro 47 mil. E há aqui músicas com 213 votos. Na altura não havia percentagem, ao menos tinha-se uma noção de quantas pessoas é que votavam. Sabes que eu até aqui, e mais uma vez admito que ando a aprender com coisas sobre o festival recentemente, pensei que o Portugal no Coração... Portugal no Coração sempre fosse mais uma música de festival. Tetes, Portugal no Coração e as coisas que estão lá fora, os imigrantes um dia vão voltar. E afinal, não. Voltamos à batalha política e em vez, na altura, a direita não interessava para nada. Até 1980 foi assim. E então, depois em 76, tendo sido dois socialistas, o Zé Nisa e o... E o Caraças, quem foi o outro? Pronto, foi esse. E o José Carlos Ari dos Santos. Desta vez foi o... Não, desculpa, o Manuel Alegre. Isso, Manuel Alegre, o Zé Nisa. Desta vez o Ari dos Santos e o Fernando Tordo responderam... Ei, gostaste desta? Responderam com o Portugal no Coração e pronto. Eu, porque é que eu vou falar isto? É que ainda não, há muito tempo, foi na semana antes do meu aniversário. Ainda tinha 86 anos. Eu tive uma conversa com uma colega de trabalho, também estava lá no aniversário. em que ela perguntava, mas desde quando é que o poder político está no festival? Não há interesse nenhum dos políticos, desde quando é que não sei o quê. Pronto, está bem, para ti não há. Se ela ouvisse estes dois pedaços, ia buscar história, que já prova que há 30 e tal anos já havia interferências políticas. E eu, neste caso, nem vou dar palavra ao Carlos Bonaparte, senão estamos aqui às 11h30 da noite. Senão depois vai alguém falar. Não, essa é um parênteses. Sabes quando é que houve a primeira influência política no festival? Português ou europeu? Europeu. Qual? Em 1956. 56? Quem é que ganhou? Olha, agora. 56 não foi o primeiro ano. Pois foi, mas acho que o Suíça ganhou. Bom, primeiro assim, nunca se chegou a conhecer a votação final. Supõe-se que os segundos classificados sejam os alemães. Na altura, amanhã precisava de alguma. Enfim, pronto. Ou seja, perdeu-se, curiosamente, perdeu-se tudo o que era. Todos os dados referentes à pontuação perderam-se. As dos juros individualmente, perdeu-se a gravação, perdeu-se tudo o que era referente só às pontuações. Perdeu-se tudo. É lógico que não se perdeu, não é? Houve ali algum interesse. Interesse. Inclusive, por exemplo, o júri da Suíça também tinha poder sobre o júri da Bélgica. Tinha lá um dos membros que podia decidir pelos dois. Enfim. A sério. Ah, bem, estou a duvidar. Foi uma coisa que nunca mais se repetiu. Mas houve, assim, uma genitida. Mas sim, retoma. Ah, ia dizer que os amigos tinham na sua formação dois antigos vencedores do festival. Que são eles? Será? Paulo Carvalho e o outro? E o Fernando Toro. Ah, é bom. Sabes quem cantava também nos amigos? Ana Bola. Além do... Quem tu não sabes nada, pá. Tu sei mais que tu. Eu não sei, não sou uma enciclopédia da música. Isto eu sabia. Não, porque eu estes... Ana Bola ganhou o Festival da Canção, pode dizer isso. Eu, como nunca passei assim estes artistas portugueses, só passei uma vez. Britney Spears passa. Não, só passei uma vez nos trazer a visão, mas não foi. Olha, como é que chama o álbum do Britney Spears de 2008 que eu trouxe, que tinha lá em casa e não sabia? Circus. Ei, pá, eu primeiro que me lembrasse disso na quarta-feira. É o Circus. Os amigos eram formados por Ana Bola, Edmundo Silva, Fernanda Pissarra, Fernando Toro, Dom Luís Abasto e Paulo de Carvalho. Luís Abasto? Ei, não sabia também. Estás a ver? Não sabes nada. Quando pusiste a música no Histórias de Eurovisão, foi mais uma perspectiva de rever as músicas que tentei informar sobre. Enfim. E tu sabes quem é a Luísa Basto? Sei. Sabes que o nome dela verdadeiro é Úrsula Lobato? Compreendo o que é que ela pôs Luísa Basto com o nome artístico. É, como o João Simão. Bem, vamos escutar, desta vez não socialistas, mas comunas. Hoje estamos aqui em luta política. Ió! Do Fernando Toro e do Hário dos Santos. Para mim, o Hário dos Santos foi só o maior poeta da segunda metade do século XX que andou por cá. Poeta e declamador e criador de tudo. É tudo, tudo. As homem só não era armador de carro. Cabrelabrão. Como? As portas Cabrelabrão. Olha, diz o poema do Dantas, a Hário dos Santos. Não sabes o poema. Morra Dantas, morra. Pum! Pim. Está bem. Canção número 3. Intérprete. Os Amigos. Título. Portugal no Coração. Orquestração. Herbert Richard. Thunderweb. Thunderweb. Estamos de volta depois de. Deixa aí um enorme salva de palmas para o início da segunda parte, dada pelo Betão. Já não sabes qual é a música outra vez? Agora mexes-me aqui com o cérebro todo. Vocês não viram, mas acabei de ficar mais baixo. Mandei-lhe uma marretada por cima que ele foi parar ao chão. É verdade. Sim. Ora bem, vamos para a frente. Vamos então à minha segunda escolha. Não, para a frente, cadê? a minha segunda escolha, que foi assim um bocadinho à pressão, porque a minha segunda escolha esqueci-me. Burro, não escreves, para não ver as escolhas. Mas pronto, escolhi uma música que também tem a ver. Ora bem, ela já participou no festival, mas esta música não. Tonisha. Pronto, esta é a clássica, não? Já sabemos, toda a gente sabe que ela participou no festival. Quando vai nascer, porque venceu, mas ela chegou até a participar, acho, mais de uma vez. Mas só venceu com uma, com a menina. Menina! Pronto, e é por aí que ela é conhecida. Que para mim é a melhor música do festival, mas também. É uma música muito bonita, isso é. A melhor, não sei. É, mas... Cada um tem a sua opinião, cada um. É verdade, é verdade, é verdade. Para mim, a melhor seria talvez mesmo essa, ou o Meu Coração Não Tem Cor. Meu cura, porque é por ter ficado em sexto lugar. Não, é porque é uma música que ilustra que. Primeiro, é muito portuguesa. Eu não acho nada especial. Na semana passada, deu essa música na rádio e eu a dizer ao meu pai: como é que esta música foi a melhor conseguida de sempre? Mas pronto, cada um. Se calhar se o David Carreira lasso esta noite, se calhar ganhava o Eurovisão, ficavam lá perto. Não, sabes que... Pois não sei. Ah, não, só deixam 18 anos para cima, sim. Não, ah, é agora de 18? Ah, agora é o tempo. Não, não é assim. É 16. Não, é 18. Já falámos disso aqui e tu tiveste a mesma reação. Ah, se isto fosse já há mais tempo, a Sara Tavares não tinha ganho e a Anabela não tinha ganho. Não, não era a Sara Tavares, era a Anabela. Era a novela, pois. Eu não sei quem não tinha. Já falámos sobre isso neste programa, estás a ficar velho. Tiveste exatamente a mesma reação. Já há muito tempo que é só 18 anos para cima. Ah, mas não é desde sempre. Eu estou a dizer já há muito tempo, já há anos. Pronto, no festival Eurovisão da Canção a idade mínima é 16. Estou a falar da RTP, Eurovisão deve ser igual. Deve ser aí regras iguais para. É 16. No festival ou então. Não, é 18. Se no português é 18, lá fora tem que ser igual. Possivelmente então. É, porque houve aí dois intérpretes, um que tinha 12 anos e outro que tinha 15. Bem, vamos lá. Vamos lá então. A Tonisha. Tonisha, eu escolhi uma música que, apesar de não ter participado no festival, se educou em vários aspectos, já que não temos nem o que falar. Chama-se Fadinho da Comida. Ai que gosto que a comida tinha outrora, ai que gosto que nos dava então comê-la, porque agora em vez de gosto tem um preço que ao ver chegada a hora nem dá vontade de já nem dá vontade de vê-la. Bom, esta música reporta-nos a várias situações, mas uma delas, ou seja, não é só a comida, isto da comida, eu não sei de quando é que é esta música, mas tenho a impressão que esta música é antes de 64, não sei se estou errado ou não. Não sei. Mas tenho a impressão, porque esta música tem aqui algumas mensagens subliminares, que dá um bocadinho a ideia de que não é só a comida, que era boa, não é? E então, ou seja, que seria bom outras coisas, não é? Mas a comida é desculpa. E então, eu escolhi esta música porque, de certa parte, não era só a comida, era muita coisa que seria boa. Se fosse como há uns anos atrás, embora eu acho que nós, há uns anos atrás o nosso governo, os nossos políticos, gastavam aquilo que tinham e o que não tinham, por isso é que nós agora estamos conversando. Mas, mesmo assim, o português em geral tinha outro nível de vida. O português em geral, eu não estou a falar daqueles que... Vamos passar férias para o Algarve quando não tenho comida em casa. Estou a falar... Compram 3 telemóveis. Por exemplo. Ou então que vão ver o Benfica Chelsea e gastar 70€ e depois dizem que tenho que poupar. Pois, também. Pois, não tem à noite de chatear-se comigo por eu ter mandado esta boca. Sim. Pronto. E portanto, digamos que... Ainda assim, em geral, o português tinha outro nível de vida. Bom, e eu escolhi esta música mesmo, pronto, porque também foi uma artista que participou no festival. Não corresponde exatamente ao género, mas vai de encontro ao tema, mais ou menos. Que era o tema, por um lado, do festival RTP, porque ela é uma festivaleira. E, segundo, também vai de encontro ao tema 25 de Abril. Porque isto de o gosto que a comida tinha outrora, eu continuo a entender que não é só a comida, que há mais alguma coisa para ali, não é? Ah, se tu fosses inteligente, pá. Nisso da resposta dizias, o Ari dos Santos foi um dos criadores de Portugal no Coração. E com a certeza que o Ari dos Santos foi o criador dessa. Pois. As músicas da Tonisha vinham dele. Muito. Pronto. Não dizes isso, pá. E desenrascas, está feito. E... Não, mas é assim, não sei se é ou não, mas eu escolhi esta música mesmo a pensar nisso. Pois tem essa... É curioso porque... Ah, e esta música também faz lembrar uma coisa. Não foi com isso que eu escolhi, mas agora é que me lembro disso. Faz lembrar uma estação de rádio de que eu tenho muitas saudades e que nunca vou conseguir entender. Porque não, que não era. Ah, não, porque que não. Pensei, a parte não conseguindo entender. Não. A Rádio Clube Matosinhos. Faz que não consigo perceber como é que aquela rádio fechou. Eu consigo. Eu não. Quer dizer, consigo. Há dinheiro. Pronto. Mas... E falta de qualidade para corresponder ao dinheiro gasto e às audiências que tinham e aos patrocínios que deixaram de receber. Só são mesmo os patrocínios, porque em termos de ouvintes, acho que eles tinham bastantes ouvintes. Pois é. Quem eu só achava piada era o meu pai quando eu via os jogos do Freixeiro. Era sempre roubado. Antes de começar o jogo, o Freixeiro já estava a ser roubado. Pois, eu na altura, quando em 2008 transmiti os jogos pelo futebol em Portugal, não me recordo de ouvir assim tantos lados sobre isso. Mas era o teu pai que dizia ou era o repórter? O repórter, o jornalista, é que era doente. Antes de começar o jogo, o Freixeiro já estava a ser roubado. Isto assim não pode ser. Este árbitro vai ser expulso, velho. O Freixeiro podia estar a perder por 7 ou 8, mas era uma vergonha. Pois, assim não. Pois, assim como é que o Freixeiro há de ganhar? Mas está bem. Ai, por acaso não sabia que estava assim também, estamos no desporto. Mas no restante, eu acho que tinha lá a programação. Ok. Tinha lá o Janeco, mas o Janeco fez tanto sucesso que foi para a festival. E o Arnaldo Monteiro também. Janequices. E o Arnaldo Monteiro também se arrascou contra todas as expectativas, também lá foi para a NFM. Foi. E eu pensei que a RCM sempre fosse a sua última estação. É porque lá tem o irmão. A partir do momento que ele diz que está arrependido de lá estar, porque gostava de uma estação da Régua, que até era o diretor, que recusou, mas que se arrependeu. Sim. Que coisa, mas que se arrependeu e que, pronto, enfim. Mas pronto. Não, foi de facto pena. Mas pronto. E eu ouvi esta música pela primeira vez, vinha no carro, já não sei se de ida ou de volta para casa, ou seja, de ida para a universidade, ou de regresso a casa. Mas ouvi esta música, de facto, pela RCM. Pronto, por tudo isto, escolhi esta música. Por tudo isto e muito mais, é que você deve escutar o Escolhes Tu, ou Escolho Eu. Um programa sempre bem disposto. A mim. Yeah. Canção número 4. Intérprete. Tonisha. Título. Fadinho da Comida. Orquestração. Bonaparte. Coisa. Craftsman. Futebol Clube. Pode ser. Futebol. Portugal foi a razão porque um dia morreu meu irmão, mas também é coração a bater nesta canção. Não sei bem de quem eu nasci, não descobri nem pai nem mãe. Que eu fui alguém. Portugal foi a razão porque um dia morreu meu irmão, mas também semana foi também marcada por aspectos de arte, culturais. Na quarta-feira, basicamente, nomeadamente na quarta-feira. Eu gosto mais alto. Ah, no 25 de Abril. Sobre na parte, tenho que estar alto. Passado. Pois. Passados mais de dois anos e quatro meses e... E era para a minha barriga. Depois ter carregado no espaço. Aí, é. Passados 2 anos, 4 meses e 6 dias, voltei a um palco. Voltei à frente, a cantaré. E cantei umas musiquinhas. Mas antes de ser a nossa vez, cantaram uma música que me fez logo reportar ao Carlos Bonaparte Almeida Manuel. Que foi Zé Ceguinho, efetivamente. Não, a causa nunca dizia efetivamente. Assim, efetivamente. Agora é, mas pronto. Continuando. O motinho vem. Esperou que toda a gente saísse, não, menos a mim. Não deixou que eu saísse para me dar os parabéns. Cumprimentou-me. Assim, gosto disto, como no Facebook. Gosto disto. Gostou do disco que a coisa a mim. No mesmo dia... Não, mentira. Não, no mesmo dia que soube quem era a música e a coisa. Mas no sábado passado, imaginem só, há 6 dias, tanto tempo, escutei pela primeira vez uma música que já tem para aí 3 anos, mas que sou burro. Uma música que me ficou no ouvido e passo coisas seguidas a cantar. Anda comigo ver os aviões levantar voo. É bonita. Nem que eu morra aqui. Mulher, tu sabes o quanto eu te amo. Mas é a música que está a ser ouvida agora muitas vezes. Já faz 2009. Mas faz parte agora do novo álbum deles. Anda comigo ver os caminhões a buzinar enquanto te estou à pau. Nós vamos agora... o outro aspecto cultural, artístico, de sétima arte. Não é de sétima, mas fazemos conta. Foi ontem. Devo dizer-te que ontem de tarde... Ouvi-te declamar um poema. Amor é fogo que arda sem saber, da Benedita para Estrela. É, diz o resto. Agora já não me lembro. Opa, que burro. Tenho estragado este momento cultural artístico. Bem, em 1982... Então, hás depois de trazer essa declaração? Uma declaração... Ah, eu estive a pensar, aquilo está em DVD, eu estive a passar para o nosso amigo Barbas. Tu sabes quem é o Barbas, não interessa. E estive a pensar, o Carlos ainda não assistiu isto comigo. Um dia deste vem assistir. Mas só que aquilo demora. São para aí 3 horas. É porque eu, entretanto, perdi esse poema. Temos de programar um período... Bem, eu posso trazer o portátil, mas o portátil não sou tão bem. É que eu não tenho entrado 21 pinos, não tem? Trago um leitor de DVD para aqui e meto ali quando estás a fazer rápido. Cadê isso? É porque ela, digamos que a Brita percebeu. Tem outros tantos poemas. Ela fazia um poema interessante. Ela pegava, e agora não sei se ela ainda faz isso ou não. No primeiro verso de um poema conhecido. Exatamente. E depois modificava à sua maneira. Exatamente. As coisas que eu sei, a Benedita. Nós agora vamos ouvir até 1982, ano em que em Portugal, as 12 ganharam com 1 da manhã. Bom, já passou aqui. Não vai passar, desta vez vai ser a minha única escolha que não é. Olha que eu fiz as neiras da semana passada. Não fiz as neiras, mas... Tu escolhias música portuguesa e eu respondia com estrangeira. Ou foi no outro? Não, acho que foi na semana passada. Porque tu escolheste na semana passada. Olha, eu vou escolher o Croácia. Também queres? Bom, agora vais a ouvir isto que eu vou meter agora. Em 1982, as 12 ganharam cá. Foram ao Festival Eurovisão desse ano, que foi no Reino Unido. Uhum. E na Inglaterra, mais concretamente no North Yorkshire, em Harrogate. E que computou na terça-feira precisamente 30 anos. No dia 24 de Abril de 82. Ou seja, foram datas históricas. Estamos perante datas históricas. Um período histórico na história internacional. Já que 24 de Abril de 1982 realizou-se o Festival Eurovisão da Canção. E no dia anterior foi criado o ZX Spectrum. E também no Reino Unido. Portanto, o Reino Unido nesses dias estava... Estava bué da à frente, mesmo assim, tópil, mesmo. Mas já viste, não tinha parado nisto. Num dia criaram o ZX Spectrum, lá no Reino Unido. No dia a seguir, acolheram um festival da canção. Deve ter ficado com uma cabeça de caraças porque ganhou o Mamba. Ora bem, é precisamente essa história que vamos ouvir numa intervenção um bocadinho mais longa, contada pela Lena Coelho. A partir daqui, o festival foi ensaiando várias modalidades. com intérpretes selecionados pela RTP, com autores convidados pela estação, com eliminatórias e final, com diversas formas de votação. Nenhuma delas provou ser eficaz para manter o peso de um evento que também não foi capaz de partir à conquista de novos nomes. Se José Cid, Tosé Brito, António Avelar Pinho e Nuno Rodrigues estiveram entre os mais assíduos autores e compositores, poucas foram as carreiras de intérpretes lançadas na velha competição. Carlos Paião e As Doce, vencedores em 1981 e 1982, respectivamente, estão entre as poucas exceções que vingaram. Lena Coelho, cantora. Eu estava em frente à televisão a ver o festival e dizia, o que é isto? É isto que nos vai representar lá fora? Quer dizer, se quando nós levávamos cantores e músicas como deve ser, era o que era, porque eu nunca mais me esqueço, quando os Doce ganharam o Bem Bom, quando fomos à Eurovisão, a Nicole, que foi quem ganhou nesse ano, ainda não tinha acontecido a Eurovisão, e nós descobrimos, não sei como, porque quando se mente tem que ser bom mentiroso, não é? Descobrimos um caixote de discos da Nicole, a dizer a vencedora da canção da Eurovisão. Portanto, se isto é uma coisa que está estipulada há muito tempo, já está destinado quem vai ganhar. Já se sabe quem vai ganhar. Os interesses não são os musicais. Não são os que têm a ver com música. São interesses políticos, são N coisas. Não têm nada a ver com aquilo que está a acontecer em palco. Portanto, se levando pessoas que nós sabemos que nos vão representar bem, acontece isto, como é que estão à espera que aconteça algo diferente se não se dá importância àquilo que é realmente importante? Não é? Por isso é que eu acho que isto já, eu sinto-me um bocado a repetir as coisas quando digo isto, porque estou farta de dizer isto ao longo da minha vida, que é, eu não estou nada de acordo em que se tente lançar novos valores com o Festival da Canção. Tem que se ter plena consciência de que quem vai ao Festival da Canção é para representar Portugal numa Eurovisão, não é propriamente para a seguir ir ali a Freixo Espada à Cinta ou outro sítio qualquer fazer um espetáculo. Às vezes é no meio do silêncio que descubro o amor em teu olhar. Maria Guinou, Dora e Dina, para citar apenas triunfadores, prometeram mais do que conseguiram mostrar na sequência dos seus percursos. Vamos começar pelo fim. E que dizes da opinião da senhora em que não devem ser lançados novos valores no festival? Acho que sim, concordo plenamente com a Ana Coelho. Porquê? Porque temos a noção que aquilo é que vai representar Portugal e não pode ser um qualquer? Por dois motivos. Primeiro de tudo porque é como ela diz, e está certa, de que é para representar Portugal, não é para se dar a conhecer, é para representar Portugal. Não é? Uhum. Tem que ser alguém no mínimo que a gente saiba que vai fazer as coisas corretamente. Não é? Nós vimos a figura triste junto de Stop, senta paciência, mas foi uma figura triste. Também é verdade que já vimos uma Vânia Fernandes que ninguém conhecia fazer um sucesso enorme e ter, de facto, muito... E mesmo até os Flor de Lis. Não é? Os Flor de Lis. Mas é assim, é como tudo. Há artistas que, apesar de muitos anos de carreira, não sabem representar. Pronto, mas lançar artistas novos é um bocadinho arriscado. Mas depois também há outra coisa, que é... Nós sabemos que Portugal não vai ganhar o Festival Eurovisão da Canção. Sabemos disso. Pelo menos no programa atual, sabemos que Portugal não vai ganhar o Festival Eurovisão da Canção. Não importa que música leve, não importa que artista leve, não vai ganhar. É uma coisa certa. Para mim, a história de Portugal tem ficado em penúltimo. No ano passado, por muito homens da luta que fossem... Não ficou em penúltimo? Penúltimo na semifinal. Ah, é que não é mais do que penúltimo. Eu sei, mas percebes? Ou seja, não, foi uma relegação exagerada. Havia ali músicas... Para ti, mas para o Pubinho que votou, não. Então, mas não diz lá, a música dos homens da luta precisava de alguma coisa. E havia lá outras músicas que não conseguiam ainda ser piores. E entre as piores, eles mandaram Portugal para o Caraças. E o outro ficou atrás de nós. Não, já sabia. Eu já sabia porque eles, os alemães, são um dos Big Five, não é? Que é uma coisa com a qual eu não concordo. Big Five. São um dos Big Five. Ora, aquela música foi uma crítica à Alemanha, em certa parte, não é? Porque a Alemanha é tutora de Portugal. E, portanto, a partir do momento que a EBU decidiu aprovar a música portuguesa, que era uma coisa que eles não queriam, não é? Houve uma música em 2009 que tinha o título que acabava em Put In, na Geórgia, e eles não deixaram passar. Que era uma provocação, não é? Isso eu lembro-me. E eles estavam a contar que este ano, ou no ano passado até acho, que a música não... que a música não fosse, não é? Isso chegou-se a especular muito. De repente, a música vai, os alemães ficam chateados, chateadíssimos de cabeça, é uma ofensa, não é? Como é que o povo português, pelo qual nós fazemos tanto, nos agradece desta forma, não é? Para eles, vão fazer bem para nós, não é? Eu concordo, se eu estivesse no bote de cima, também gostava de ver os outros lá em baixo, assegurar que eles estavam lá em baixo. Lá em cima está a Alemanha, cá em baixo está o Portugal. Pronto, então, não há, é certo que Portugal não vai ganhar o festival Eurovisão da Canção, nem ficar nos três primeiros, disso pode ser certeza. Nem com guitarra, não vou lá, se a ideia era com guitarra, era... Eu só te perguntei se concordavas com entradas de gente nova, mas não. Daqui a bocado estás a falar do Sócrates. Não concordo. Não concordo. Concordo plenamente com a Helena Coelho. Bem, o que ela contou-se, a ser verdade, é uma pouca vergonha. Não é propriamente novidade, mas daí o festival perder... Eu gostava de ter visto as audiências que o festival teve este ano. Se aparecer nos 20 primeiros programas daquele dia, já deve ter sido bom. Ana contou, como ouviram, ouviste ao Oscar? Também ouviste tu? Ouvi. Esse aqui, mas não é certinho. Dias antes do festival, elas descobriram uma caixa de discos com a Nicole, a Misha Freire, a Misha Freuden, e já diziam lá, vencedor do festival na Eurovisão. Mas o que eu estive a pensar é que, como elas são burras, se calhar lá dizia que era o festival do vencedor da Alemanha. Do vencedor do festival da Alemanha, não é? Mas pronto, isso sou eu a supor. Pois, mas é que se fosse mentira, a Ebu já tinha caído em cima. Sabe, a Ebu não anda a ouvir o Estranha Forma de Vida. Pois não. Mas uma coisa destas, faz eco. Elas não são para mim ali, as meninas, elas foram, acho que representaram Portugal. Elas estão a acusar, estas coisas sabem-se, ouvem-se, não é? Então, ao fim de tanto tempo, ela já disse isso muitas vezes. Isto faz eco. Para eles convém nem sequer dar muito eco ao caso, porque se dá eco ao caso, não vale a pena não justificarem nada. Não vale a pena. Ah, não foi! Não foi. É só o que eles podem dizer que não foi. É nestas situações que se entende melhor a perda da influência do festival. E eu gostava de saber o que é que esse senhor chamado Gaudêncio, que já na altura, já sobre os festivais antigamente, tinha esta opinião, eu gostava de saber o que é que ele diria agora. Rui Veloso, músico. O tipo de música do festival era um tipo de música que para mim tinha era pouco criativa. Era uma espécie de um modelo que existia, assim, fraquito, para dizer que nós tínhamos música portuguesa. E não tínhamos, não é? Não, nada disso tinha alguma... A não ser as palavras, eventualmente, em alguns casos. Era uma coisa com pouca personalidade. Portanto, eu não gostava muito. Não gostava do Festival da Canção. Não... Gostei de algumas coisas, por exemplo, quando apareceu um Carlos Mendes, foi bom. Quando apareceu o Paulo de Carvalho, claro que nós, o Torno, isso já eram algumas coisinhas de uma abertura que nós gostaríamos de ter visto e que não vimos, só vimos uns anos depois, não é? É? Um modelo fraquinho, dizia ele. E está a falar dos anos 60, 70. 70, mas... Digamos que, pronto, se fosse agora... Era fraco. Fraquinho, passava a fraco. Não, sabes que é... Eu consigo compreendê-lo. Ele também nunca esteve lá, senão não dizias. Eu consigo compreender por uma coisa muito simples. Porque nós temos tendência de criticar as coisas do nosso tempo atual. Não é? Quando nós somos mais novos, mais jovens, nós criticamos as coisas que vivemos atualmente. Mas quando elas passam, quando nós nos tornamos mais velhos, não é? Ou mais, quando estamos cá há mais tempo, começamos a olhar para trás e pensar, realmente aquilo não era assim tão mal. Comparativamente com agora, que ele não era assim tão mau. E agora as coisas estão más num ponto, mas também estão melhores noutro, não é? Sim, porque este festival não é só coisas más também, também há coisas boas, não é? Não pergunto o que é que também não sei, mas há coisas boas. Não, mas é assim, há coisas boas que na altura não havia, não é? Há coisas boas, havia coisas boas na altura que agora se perdeu. Mas é mais por aí, ele nunca lá esteve, ou se esteve, também teve uma visão muito discreta. Não, uma coisa. E ao mesmo tempo também, pronto, critica aquilo que conhece, que era o tempo dele, do tempo em que era mais novo. Agora, certo, nem sequer deve acompanhar, tá? Voltando à Nicola. Isto é uma pouca vergonha. Basicamente é isto. Eu sou a falar do festival para ver se ressuscito. Para ver se volto a ressurgir o espírito de agosto e de outros tempos. O que com estas coisas parece um bocado difícil. Em 82, a Nikon teve, em relação ao segundo classificado, 1,61 votos. Não sei se percebeste. Por cada voto, ela teve 1,61. Mais um bocado tinha o dobro dos votos. Em relação ao segundo. Exato. O que era um recorde até 2009, quando o famoso Conto de Fadas, da Noruega, 1,78 em relação à Islândia, que ficou no segundo lugar. Essa foi justamente a vencedora. Como é que chamava o Telefair? Como é que era a música? Era o Alexander Rybak. Não, como é que era a música do Telefair, do Conto de Fadas? Já não. Mas, bom, esta canção foi também o culminar, o auge da carreira de Rapchigal e Ber Meinunger, que compuseram 18 canções para a Eurovisão. 13 deles para a Alemanha, como é óbvio. Ora bem, dizem as 12 que a Nikon já sabia que a Nikon ia ganhar ainda antes do festival. E a verdade é que ganhou com uma diferença. 161 votos para 100. Qual é a semelhança entre as 12 e a Nikon? É que as 12 foram as primeiras a atuar. A Nikon foi a primeira a cantar no fim. Portanto, uma abriu, outra fechou. As 12 só, como nota, ficaram em 13º lugar. Eram 18, ainda ficaram 5 atrás de nós. Sim. Em último ficou a Finlândia. No cu Pomin, também com o nome desse. No cu Pomin. No cu Pomin. É verdade, cantada pelo Kojo. Continuando. O I'm Misha Frieden. Se fosse essa música tivesse em vez de um gó, tivesse um gá. I'm Misha... Um gá? Aonde? No cu Pomin. Ah. O I'm Misha Frieden, por acaso, que até já passou aqui neste certame. Mas é uma música bonita. O I'm Misha Frieden, que eu na altura não sabia desta história, pois, se não, tinha duvidado se escolhia. Não interessa. Já que ganhou, eu decidi escolher a música que devia ter ganho, então. Já que, se não houvesse interferências exteriores, o segundo classificado veio de Israel. Eu vou escolher uma música de Israel. Ouviram bem. Para a primeira vez não vai ser em Portugal, Espanha, Brasil, Inglaterra, ou Alemanha, ou Estados Unidos, ou alguma coisa assim. Aí já escolhi também do México. Mas pronto, de Israel, vamos escutar a canção Ora. Ora não é hora de ir embora, é Ora. Que é de Apetente, ou é Pentapunto. E é cantada por um senhor chamado Avi Toledano. Sabias? Não. Que representou Israel, mas é marroquino. Nasceu no... da coisa... Nasci em Marrocos, é marroquino, nasci em Máquinas. Portanto, vamos, numa questão de justiça, vamos fazer de conta que estamos agora no festival de Eurovisão 82 e vamos ver o vencedor. Faz assim, aquele suspense. And the winner is. Faz assim. Wait a minute, I can open the envelope. Song number 15, Avi Toledano, Ora from Israel. 100 points, thank you very much. I think we are British, because we are United Kingdom. Most precisely, in wherever you say, when I said the place, Harrogate, North Yorkshire, April 24th, 1982, and now we're gonna hear the winning song again. It's Avi Toledano and Hara, standing ovation for him. Ziva sadesh azav nuaz od ha'ar. Para a minha última intervenção e para a última intervenção também do nosso programa. Não, é só tu, exceto o outro, está louco. Não, acabou. Volta! Estás perdoado! Caralho, eu estava a tentar dar a volta a isto, mas a outra porta está fechada. Quero que eu saia para um lado e entrar para o outro. Continua o último turno. Escolhi uma música muito interessante. Por acaso não vi foi um pormenor, mas pronto. Mas tu podes ir lá ver se quiseres. Estás aí? Em que ano é que esta música participou? És burro. Ficou-me na cabeça uma música que se chama We Are The Winners. We Are The World. E é dos LT United. É do LT United. Isso é que é da Letónia. Da Lituânia. Ah, cara. LT. É da Lituânia. Eu por acaso ia escolher outra música, mas... pronto, escolhi esta música. Porque achei, de facto, piada esta música, não é dela. Mas havia uma outra música que também era do género. 2006. Pronto, e a música, havia uma outra, eu não escolhi a música que eu queria porque não, pronto, eu tinha aqui outra em mente, foi a sinal de hora que pensei nesta. Outra vez, já é a segunda hoje que, ai, o caralho, para a semana também vou escolher duas ao final. Mas espera aí, mas a outra não me esqueci qual é que era. Era a Diva com a Internacional. Outra a Diva Internacional com a Viva La Vida. Já ouvimos isso aqui, já ouvi. Eu lembro de ver esse nome por cá. Diva Internacional. Pronto. Ou então podia escolher a Valeria, ou então a... Aleluia. Não, aquela francesa muito bonita. Olé, olé, olé. Não é francesa, é grega. Opa! Sim. Opa! Cá, como é que é? Essa música é que havia. Esse festival ficou para ajudar. Se calhar o pior festival de sempre, mas pronto. Tá. 2010, não foi? Foi. Pronto. E mesmo assim... Zingazing valendá, opa! Zingazingalindá, opa! Esmera, esmera, esmera, xera, que eu sou a gola! Zingazingalindá, ush! Zingazingalindá, ush! Zingazingalindá, ush! E mesmo assim, a Filipe às vezes ficou em 18º lugar. Que para as duas de Alfonso Bom. Ficava fora da consequência. Nem é, afinal. Industries not this. Ele ia apanhar! Ei! Se ele ia apanhar! Se eu te apanho! Ai, se... Ah, o Michel Teló foi ficar aí! Ai, se eu te apanhar! Ai, ai. Mas pronto, eu escolhi esta música, que era 2006. Escolhi esta música porque achei uma das mais. Mas está, que foi na Grécia, por isso é que achou que ia cantar. Engraxei. Engraxei. Atenas, 20 de maio de 2006. Achei uma das mais engraçadas do festival. Aleluia! Foi nós somos os vencedores do festival da porcaria. Da Eurovisão. Então, né? Quem ganhou num festival em que ganhou Aleluia! Nenhuma música ganhava. Mas eu consigo perceber porque ela ganhou. Porque era da Finlândia, eram interesses políticos. Então a Finlândia na altura estava muito. É fina. Verdade. É verdade. E não é só isso. Também porque também eles aproveitaram o facto de ter um género original para dizer, ah, pensei porque era um género original. Nunca ninguém tinha levado hard rock para o festival. Pronto. Mas não, eu escolhi essa música porque achei uma das mais engraçadas. Eles sabiam que não iam ganhar, e eles sabiam que não iam ganhar a Eurovisão com isto. Mas mesmo assim participaram e conseguiram. Animar, pelo menos naquela altura. Então, foram à final, Portugal não. É verdade. Ficaram em quinto. Pronto, mas se calhar até pela originalidade da letra da postura. Né? Mas, já antes havia uma coisa de género, mas pronto, assim foi diferente. Há uma distância de 40 anos, o quarto, mas está bem. Sim. Pronto, mas eu escolhi essa música porque pronto, não sabia o ano, não sabia que era por aí, 2004, 2007. A Arménia, estreante, e foi logo para sexto lugar. E fez-me lembrar. Então, e o Azerbaijão? A Azerbaijão foi oitavo. Mas não era estreante aqui. Sim. Não, mas em 2008, quando estrearam. Quer dizer, estreia em 2008 e em 2011 já ganha. Tem certo de interesses políticos, tudo. Não, mas o Azerbaijão tem boas músicas, tem. Por acaso tem boas músicas. 3 anos depois de estrear já ganham, a 4ª edição. É verdade. Não, mas é verdade. E sempre ficaram muito bem classificados. E tiveram, de facto, muito. Sempre tiveram boas músicas. Pronto, continuando, de um tom lituano. Pronto. Não vejo aqui um António. E eu escolhi. Na altura não participou, acho. Ou não? E digamos, eu estes festivais, sabes que eu tive. Por acaso, mas eu tinha mais em 2005, sabes? Por pronto, 2006 não interessa, também dá. 2005 foi o Rui Anciana. Se foi no mesmo festival das Non-Stop, não podia ser 2005. Mas eu também estava a dizer que. És palermoide! Gostava de ter conhecido no festival de 2005. Já disse que não foi, agora foi 2005. Pronto. Não, é assim. Digamos que estes festivais, entre 2004 e 2007, acho que foram muito interessantes, porque nós de repente assistimos à entrada de muitos países. Muitos países, não digo, mas alguns países. E também, ao mesmo tempo, assistimos à inovação de muitos, aliás, a trazer muitos géneros musicais pela primeira vez. Para a Eurovisão. Aliás, há vários fatos curiosos. Por exemplo, quando o inglês domina, não é? Quando o inglês domina o mundo, não é? E a Europa também, como é lógico, de repente temos uma música que ganha em 2007, cantada em sérvio, por exemplo. Em 2006 temos uma música hard rock. Em 2005 já não lembro quem é que ganhou em 2005, mas coisa. Ah, foi a Grécia como my number one. Pronto, em 2004 foi a Ucrânia, também foi. Não sei quando é que a Ucrânia entrou, mas também foi a primeira vez que a Ucrânia venceu, mas foi com foi com género diferente. A dança selvagem. Em 2003. Dois, não! Uma música! Meu Deus! Ai, tchau! Ai, canto bem. Em 2003 foi a Turquia, pronto. Mas essa já foi uma música mais europeia, não apenas turca. Sim, também teve ali influências, acertava. Arenas. Mas enfim. Ou seja, foi uma altura em que o festival conheceu uma certa diversidade e também despertou, pelo menos a mim, despertou muita curiosidade porque. Pronto, porque tinha coisas novas, não é? Mas há uma coisa, e por isso é que eu pensei no festival de 2005, porque há uma coisa que eu me lembro. Eu vou descrever o cenário e ver se consegues recordar-te. O que é que estás a falar de 2005? Se ocupamos o beira de 2006. Está bem, mas. Diz lá, não. Mas estou a falar de 2005 porque eu também disse que era 2005. De todas as formas. Eu vou descrever o cenário de 2005 e a ver se tu consegues chegar lá a quem é que me recorda. Lado esquerdo, cama. Cama? Sim. Sim. Em frente à cama, na diagonal, estava uma janela. Sim. E eu estava em frente ao computador. Sim. Ao lado direito tinha a televisão, com o cómodo. Sim. Atrás de mim tinha um órgão. Sim. Ou seja, e deste lado estava a porta, e logo em frente à porta estava a janela. Sim. E em frente à televisão estava a cama. Sim. Então estava aqui o computador e aqui o órgão. Consegues perceber o que é que era? Não me faço ideia o que é que estás a falar. Era o meu quarto. Na minha casa em que eu estive meio ano. Ah, é que eu fui lá uma vez, sou capaz de me lembrar. Ai, não sei se pensei que tinhas lá ido lá mais. Olha, sabes que eu passei pela Rua do Padrão, no Porto. No Porto há uma... Não sei dizer, no Rua do Padrão, no Porto há uma Rua do Padrão. Não sabia. E passo por lá todos os dias, ao vivo emprego. Mas só na semana passada é que chovi. Pronto, então foi a casa que eu tive menos tempo. Mas é engraçado que eu lembro muito daquela casa, lembro muito bem. Coincidência, fica quase do outro lado do bairro do Cavaco. Do outro lado do rio. É, um bocado mais ao lado. Lembro-me de momentos que vivi naquela casa. É engraçado. Olha, o teu amigo do Cavaco, estou sempre a interromper, não é? Pois, desculpa, não tá. Eu também já fiz isso sempre. O teu amigo do bairro do Cavaco, do vizinho, fez anos a terça, então deixa para vinte. És burro. Não sei quem é. 31. Não me acompanho. Sim, o teu vizinho, coração, jogando connosco, no coisa. Não sabes. Bem, continuam lá, 2005. 2005, pronto. Então, ou seja, esta música de 2006, ok, mas vai nesse sentido. Porque eu em 2005, uma das coisas que eu tive... Quer dizer que em maio de 2005 estavas chegando a casa? Estava. Já estava lá há mais ou menos um mês. Sim. Não, dois meses. Dois meses. E eu fui para lá na minha semana de aniversário. Pronto, e então, digamos que... Eu lembro-me, associo sempre a 2005 a esta música e todas as músicas mais ou menos, porque... digamos que... Eu, como é que eu te posso dizer? Foi a primeira vez que eu consegui ir à net, no dia 16 de Abril, curiosamente, de 2005. 16 de Abril foi o dia em que eu abri pela primeira vez um compartilhador de música e baixei algumas músicas. A primeira coisa que eu fui buscar foi... Ai não, a primeira não posso dizer, porque é um palavrão. A segunda foi Eurovisão. Foi Playboy, não foi? Não. Playboy Soundfest. Mas começava por P, começava. Só que teste de som de Playboy. Não, começava por P. Mas às vezes que eu encontrei uma música russa muito gira. Não ponho aqui porque senão faz fio do back. Mas depois mostro a música. É só. Em off. Não, é só mesmo porque não dá. Porque a música russa não é palavrão nenhum. Mas não deixa de ser engraçado. A segunda foi a Eurovisão e encontrei uma série de músicas muito giras. E de facto, e pensei, na altura até pensei lá. A Eurovisão ganha em relação ao festival na RTP porque tem maior diversidade. E nós ouvimos coisas. Sim, oh, então este e não é só fado. Pronto, e este esta música. Se agora o tema da Eurovisão fosse obrigatório, fado. Isso aqui é. É verdade. Tudo com guitarra portuguesa. Isso é que era, nem vi ao festival. Bem, temos já combinado e o 26 de maio vais ver a minha casa. Ai, não vais nada que eu trabalho nesse fim de semana. Pronto, não mas... Não vai nada, parece, continua. Pronto. 28. 5, 12, 19. Trabalho de vaga, para usar de corações. E depois então, que não há... eu... Ah, também já não há jogos porque os campeonatos já acabaram nessa altura. Já está tudo em instantes para o Euro, já posso ver. Pronto, e eu então digo-te... Ah, foi de facto um... Uma altura interessante no festival era a Eurovisão da Canção. Depois chegou-se a um momento de estagnação. Pronto, um momento de maturação. Só houve um país novo que foi o San Marino. Mas é, trabalho nesse... Ficou tempo. Eu trabalho nesse dia. Como é que eu vou parabenizar? Foi assim o San Marino e o Azerbaijão. Pronto, o San Marino teve uma vez mais discreta, mas pronto. Apareceu lá em casa. Mas depois isso, daí foi mais maturização. Estou trabalhando, vou andar cá fora. Como é que eu vou fazer? Oi? Mando o portão para ti. E digamos que eu escolhi esta música... Porque, apesar de ela não corresponder muito bem ao género, nada ao género, corresponde, digamos, ao tema, ou seja, à Eurovisão. E não sabia, pronto, mas também alterei assim à última da hora. Esta escolha também foi um bocadinho inspirada agora nas declarações, digamos, do Rui Veloso. Do Gaudêncio, peço. Gaudêncio. Se ele diz que na altura o modelo era fraco, ainda que ele se referisse à música portuguesa. Tens aqui um coisa que não era suposto estar a ver. Sim. Ah, é? Não sei a dia. Em off. 23 de maio de 2007. Em off. Ah, está aqui a mostra. Não sabia que estava aí. Mas fica a saber. Continua. Pronto. E eu então... pronto, digamos, escolhi esta música. Ok. Ela é uma música diferente, original. Mas numa altura... Sim, era original, para estar no original. Numa altura em que... assistimos à decadência cá dentro da música portuguesa no festival, ou melhor, no festival RTP da Canção. Isto já era fixe. No festival RTP da Canção. Ou seja, se ela na altura dizia que era um modelo fraco, então agora... É, não foi bem só o canal. Mas escolhi esta música mais por ser um tema muito original, numa altura que eu acho muito interessante do festival Eurovisão da Canção, e já que falamos hoje sobre o festival Eurovisão da Canção, escolhi mais por isso até. Muito bem. Já acabou? Já. Tomamos canção número 1, intérprete foi Carlos o Carmo e uma flor da Verde Pinho. Canção número 2, intérprete. Ah, já sei. Alexandra. Título. Zé Brasileiro, português de Braga. Canção número 3, intérprete Os Amigos Portugal no Coração. Pois, já disse tudo. Os Amigos Portugal no Coração. Canção número 4, intérprete. Tonisha. Título. Fadinho da Comida. Canção número 5, Avi Labatan. Não, Labatan, como é que é? Avi, eu é que escolho, não sei. Labatan, Labatan. Sei lá, que eu também. Título, Hora. Canção número 6, LT United. Com. Não é com, é. Canção. Título. Eu não sei. Ah! We are the winners. We are the winners. Afirmação. O que eu queria dizer era que o Ora veio de lá de Israel e foi interpretado por Avi Toledano. Pronto, e foi ele que inventou inclusive a relógio. É como... inventou o relógio? Por causa das horas. Sim, continuando. É super ser sério, mas não consegui. Continua. É com esta lição de vida, com este momento muito cultural e educativo, que nos despedimos da emissão 83. Adivinhem só, para a semana vai ser a emissão 84. E sim, de hoje a 8 dias, a emissão 84 será gravada. De hoje a 7 vai ser publicada. Quem não percebeu, percebeu. Se também não percebi nada. Ah, para aí. Vai o ser... Carlos agora vai ficar a fazer contas e eu despeço. Tenho um problema. Diz lá. Vai ser gravado a 2 a 8. E vai ser publicado a 2 a 7. Mas não pode ser ao contrário. Não. Vai ser gravado a 2 a 8 dias. Vai ser no sábado. Hoje é sexta. E vai ser publicado aqui a 7 porque os ouvintes já estão a ouvir no sábado. Ah, pois é. Ah pá, é burro. Isto é burro. Bem visto. Mas melhor que tu, estás a ver? É verdade. E agora já me falhaste. O que é que eu ia dizer? Estava a dizer o quê? A semana, emissão 84. Já vi o quê? Não interessa. Mas senhores, vamos embora. Vamos embora. Gostei muito de estar com vocês. Não se esqueçam, vão ao nosso Facebook. Ao nosso Facebook. Livro das Caras. Exatamente. Cliquem lá no gosto da página, facebook.com/radioantenaweb. Participem no nosso passatempo. Ah, já sei o que é que dizer. Então diz lá. Tenho um problema de matemática para ti. Se não adivinhar já, os ouvintes ficam a pensar durante a semana. Com 8 oitos, cheguem ao número 1000. Está feito. Vamos embora, então. Já sabes? Tenho então uma boa tarde. Já a seguida chega mais uma edição de... Ainda não chega. Por acaso não chega? Esta semana não chega. Eu ia dizer histórias de Eurovisão, mas esta semana não chega. Porque esta semana, dos poucos programas que eu faço, só vai chegar para a semana. Mas pronto, às 8 há mais uma edição de Nação Roqueira com Silva Júnior. Nós agora vamos às compras. Alguém quer uma bolachinha de lá, um pacão, um garrafão lixívia, talvez? Não? Não. Até logo. Até logo. We are the winners of radio and internet around of the world. We are the winners. We are the winners of Eurovision. We are. So you gotta vote for. chantant la même chanson. We got it going on. Every day you hear us on the radio. Yeah. And every day you see us on the news. That's right. It doesn't matter in mono or in stereo. That's right. 'Cause we are here to represent the truth. Oh. We are the winners of Eurovision. We are the winners of Eurovision. We are. Go, baby! We are the winners of Eurovision. Of Eurovision. Vote!